Pronto pra fuga, mais de 100 por hora. Louco, monta o pente, parceiro, passa a bola. Eu quero ver quem é que vai sobrar. Tô pronto pra missão de armamento e munição, sei lá. Eu sou da paz, todos sabem bem. Meu sossego é minha quebrada e cuzão não vem que tem. Mas se vim pra arrumar guerra, arruma treta. Não tem como fugir, eu lamento as toca preta. Tô chateado, puto revoltado. Mataram meu parceiro que andava lado a lado. Assim, não sobe e desce, não cai, levanta e vai. Se eu trombo esse fulano, vai pra casa do caralho. Eu tô na noite, na fuga e no rolê. Se eu choro no volante, é de saudades de você, primão. Que Deus o tenha, que te dê um bom lugar. E que ele me abençoe, pro fulano eu não trombar. Pois, como homem, cidadão, rapaz comum, tô pronto pra esta guerra e soldado é um por um. Vai subir, vai pagar, outra coroa, vai chorar, vai chorar. Louco, diz pra mim, o que que aconteceu? O motivo desta guerra e por que vamos matar o cara? Inocente ou culpado, diz pra mim quem é quem? Desde cedo eu corre, corre. Perdeu seu pai na guerra, por sua mãe o sangue escorre. Na idade do arrebento, só assim se adiantava. De 5-5, 10 em 10 fazia sua jornada. Não vendia pra moleque de menor, veja bem. Também passava um pano pros pivetes da Febem. Pros meus moleque, adiantou uma pá de vez. Camisa, tênis, calça, até de dentro do xadrez. Agora veja bem, saiba quem é quem. No Sevilha e Rosa Neves não devia pra ninguém. Cusão no Santa Marta, Safácio Neviana. Parceiro de mil camaradas, na humildade o soldado já tinha fama. Sabe o problema? No crime se dava bem. Já tinha umas quadradas e não devia pra ninguém. Já tinha carro, grana, puta, fama. No 12 era bem sucedido, vendia 10 metros por semana. Filho da terra, NVS lado B. Por isso eu tô na noite, esse comédia vai morrer. Pilantra é foda, cuzão só cresce zói. Guerra de boca, louco é fúria louca. Pois a real no Sevilha é mais um velório. É sangue na terra, senhora de luto, e eu fico puto. Então, Sela, deixa essa pegada pro sistema resolver, irmão. Cê vai arrumar uma aproximação e vai gerar uma bola de neve com essa treta aí. Os polícia tá na rua, irmão. Deixa que eles resolvem essa pegada aí, certo? Tô certo ou tô errado, irmão? Tô certo ou tô errado, irmão? Ei, Dani, é foda, nem sei no que pensar. A justiça sempre tarda, os filha da puta sempre vão falhar. Vingança eu quero, fazer a mãe desse chorar. Pois esse moleque me deve comédia, se esconde, cê vai pagar. É uma pá de tiro a queima roupa, inimigo de outra boca. Estrumbou de PT, ponto 40. Rajada na noite, 9 mm, silêncio impera. É guerra fria, tristeza nas ruas de terra. Amor e ódio, ambição, poder. Ali em Neves vale pouco pra sobreviver. Eu vejo corpos no chão, pra matéria e jornal. Fotografando o meu povo, atração principal. Vida do crime é suicídio lento. Lamento. Tamo chegando, tá quase na hora do filho da puta eu trombar. Virar pra esquerda nessa reta, tem um boteco e é lá. Fogo na seda, munição nos pente pra ação. Da agora pra frente é silêncio na noite, treta louco e a lei do cão. preocupado, diz pra mim quem é quem.